Contato 2 permanece sob vigilância aérea. Lula 645, deixa via chegar da Ponte para 2010, a gente pode muito 9013. Deixa via chegar da Ponte, a gente 9013, completa com a ILF X-Ray, confirma. Confirma. Complete, autorizar o final do procedimento, Ponte estabilizado. Vai ser autorizado estabilizado, Gol no 643. Salvador Approach, good evening, go 1869 out of 213, 200, information, yes. Well, go 1869, talk again. Eu quero 2733, estou com o RMT 227, curva à esquerda, reporte perna do vento no zero. O RMT vai curvar à esquerda, vai reportar a perna do vento no zero, 2733. Vai a Ponte Arrival, at level 060. Descending here, the arrival flight level 060, go on 869. Circuito da 1-0, setor norte, autorizado. Alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-80 graus, 04 nós. Gente, alinhar e decolar, pista 1-0, azul 5, valeu. O cheiro 2733, prolongue perna do vento, aguardando para gerar a base. Está prolongando, vai aguardar 2733. Azul 2591, chão de colagem, Azul 2591. Era 2733, autorizado gerar base, reporte final no zero. Autorizado gerar base 2733, vai reportar no final. Cinco nove uno, decolada de 29, chame o controle, 1-9, decimal 8, morro. 119-8, obrigado, boa noite. Controle Salvador, azul 2591. Azul 2591, suba via saída coral, nível 190. Gente, 2591. Manda azul 2591, via saída coral 1, bravo, nível 160. Gente, Coral, Uno Bravo, nível 160, 2591. Porcaria 2733 autorizado. Toque revestida pistão na 0, vem entrando 30 graus 049. Autorizado pouso, cabeceiro no 0, porcaria 2733. 2733, confirmei na pousada ou toque remédio? Toque remédio. Sim. 3, descartia, chegada aberta para 2.000 pés, o ajuste no 0 no 3, autorizado final do procedimento pelo SX2, reporte estabilizado. 7, via bonde para 2.000, autorizado X-ray da 1 no 0, vai reportar estabilizado, vem ano para 3. Go 1869 and descend flight level 050. Descend flight level 050, go 1869. 1645. No localizador da 1-0. 1-645, atleta de procedimento, chame 2, trabalhou. 1-9, direção 1-9-5. 2-7-2-95, obrigado, boa tarde. Vai, 2733, estou correndo MT 132, curva à esquerda, reporte perna do vento 1-0, no meu pé. Vai, curva à esquerda, perna do vento, meu pé, vai reportar o 2733. Oi, Salvador, boa tarde, gol no 645, vai passar o Índio Serra Baixada lá. Gol no 645, boa tarde, informa o cara, efetuando o circuito da 1-0. Autorizado pouso, pistão 0, vento 130 graus, 039. Força 2733 na perna do vento. Força 2733, prolongue perna do vento, aguarde para girar a base. Vai prolongar, tá visual com o tráfego nacional, aguardará para girar a base, 2733. 2591 está fazendo um desvio leve, 10 graus à direita da rota para evitar formações. 7, azul 2591. Qual é o termo de desvio? 15 milhas. Deixa que o navio após desvio retorna para o coral, subindo o rio. Após desvio, retornará para a proa de coral, subindo o rio. Antes de repartir no 0. Foi usado em girar base, o Força Aérea 2733, vai reportar na final da 1-0. No 869, você fazia chegada bom, era 2.000 pés, na vista do altímetro 1-0 no 3, autorizado final para o segmento LSFC, reporte estabilizado. Recebia para 2.000 no 3, e LSFC, sendo estabilizado no 869. Bruno 645, Solas 36, libera a direita e chame Soli, 1219. Lembrando a direita, 1219, Bruno 645. Costela 2733, autorizado. Toque remetido a pistão na 0, vento no 5, 0 graus, 04 nós. Autorizado, toque remetido a pistão na 0, 2733. Chame 143 no localizador. Chame 143, repete o procedimento LFC, chame o Clube Salvador, no 8 do sinal. 2895-6143. O azul 2591 na flor de coral agora. 2 Salvador, o Chané 6143, final da 0, visual. O Chané 6143, boa, continue a aproximação, aguarde pista livre. Ajuste Chané 013. O 2591 azul. Chané 2733, tocou o RMT aos 38, curve à esquerda, reporte, perna do vento 10. 2733, vai curvar à esquerda, vai reportar perna do vento, pista 10, 2733. O Chané 6143, informação de tráfego, caravan efetuando o circuito da 10. Autorizado pouso, pistão na 0, vento 15, 0 graus, 02 nós. Sobre pouso na 10, Chané 6143, sente o tráfego. Sete três três dá presente, passam 360 com curva pela direita, aguardando instruções. Informa o segundo tráfego, bom da Gol, seguindo o final da 10. 360 com curva pela direita, aguardando para engraçar a do 2733. All 1869, we are established on ILS. All 1869, complete procedure ILS X-ray, call tower 118.95. Roger, call tower 118.95, go 1869. Salvador Tower. Good evening, go 1869 ILS X-ray, runway 10. Go 1869, continue approach, send by clearance to land, altimeter site 1013. Inform traffic Charlie 208, sector north of the aerodrome, it doesn't interfere, 100 feet. Roger, go 1869, altimeter site 1013. Oxenem 143, Solos 41, libera direita, chame Sol, 121, decimal 9. 219, Oxenem 143. Foi usado ingressar na perna do vento, 2733. Oxenem 2733. Autorizado, perna do vento da 10, curva pela direita, aguardando para girar a base. Ingressar na do vento, aguardando para girar a base, 2733. Go 1869, clear at Chalanda runway 10, 160 degrees, 03 knots. Clear to land runway 10, go 601, boa noite, mantenha o ponto de espera. Série 2733, autorizado gerar base, reporte final no 0. Autorizado gerar base pro 2733. Final do base, 2733. Gente, 2733, reporte final no 0. Passará no final do 10, 2733. Ingressão nacional, Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, autorizado, toque, mete pistão no 0, vento 130 graus, 029. Autorizado, toque, remete pistão no 0, 2733. Xenai 6201, não autorizado. Alinhar e manter pistão no zero. Estou com remeteu aos 4.6. Curve à esquerda, reporte perna do vento da 1.0. Curva à esquerda, reportar a perna do vento da 1.0, 2.7.3.3. Né, 6201, no informe o cara, você está no circuito da 1.0, ingressando agora na perna do vento, autorizado, decolagem, pistão na 0, vento no 70 graus, 03 nós. Cara, uma livre decolagem da 1.0, 6201. Do vento 2733. 02733, mantenha do vento, aguardando para gerar base. Mantenha do vento, aguardando para gerar base, 2733. Controle Salvador, Azul 2591. Azul 2591, serviço radar terminado, 8.1 milha da posição coral. Chame controle Léo, frequência 120, decimal 1. Ciente Léo, 1201, obrigado, uma boa noite. Não, com controle. Autorizado girar a base, vai reportar na final da 1.0.2723. O Xenai 6201, decolada 49, chame o controle em 119, decimal 8. 198, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, o Xenai 6201. 201, suba via, saída São Bruno, Leda, Doco, para nível de voo 360. Sobe via 360. Possibilidade de voar direto Leda com referência, show d'água. Aguarde, o Xenai 6201. Torre Salvador, é o Azul 4206, boa noite, ponto de espera pronto. Azul 2733, está na final, autorizado, pista 1.0. Professora 2733, autorizado, toque remetida, pista 1.0, o vento no 70 graus, 039. Autorizado, toque remetida, pista 1.0, 2733. passar da 76, está sendo arremetida. 7-0-7-3-3, por gentileza, confirma se o plano de voo apresentado foi simplificado ou o plano de voo completo? O plano de voo completo, 7-3-3. Azul 4206, autorizado a Helena, mantém pista no 0. Ali mantém, 4206. 7-3-3, suba para 2000 pés. Mantenha proxa no controle, 1-1-9-8. Está subindo para 2000 pés, mantendo a proa, vai chamar o controle, 198, grato. Controle, é o Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, suba 2000 pés, a gente vai altimetro no 0-4. Subindo para 2000 na reta, ao altitude da última 0-4, 733. Força Aérea 7-3-3, atingindo 2000 pés. Salvador, boa noite, voo 9-6-6, passa 1-8-0, para 1-5-0. Voo 9-6-6, essa via chegada ao médio 1 para nível de voo 0-5-0. Acione a notificação. Chegada ao médio 1, 0-5-0, definitivo, voo 9-6-6. Para decolagem, até a autorização do controle, informa o cara, vai manter no eixo, 2000 pés. Gente. Minha presença aqui, curva esquerda, proa 015. Curva na esquerda, proa 015, o Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, limite 15 milhas. Estou na guarda, certo? Sobe 733. Força Aérea 2733, limite radial 040 BR Salvador. Caso de falha, vou na proa de tanque, se depara 4000 pés, complete o procedimento de alerta. O limite é 040 do BR. Caso de falha, falta 4000 na flor de bons completando o 2733. Azul 4206, informe que após a decolagem irá manter proa até 3000 pés. Autorizado a decolagem, pistão na 0. Vento variável com 7 nós. Sente a paz a manter proa, até 3 mil pés, o azul 4206. 33, curva esquerda, proa 1285. Limite aquele Mike 140 do MDB Umbra. A proa é 285, pode confirmar o limite por 2733? Limite aquele Mike 140 do MDB Umbra. Da Mike 140 do MDB Umbra é o limite. Oceaner 62. 01, chamei o fixo frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. 125, 1, alterna 123, decimal 8. Obrigado, boa noite. Decolada 56, chame o controle 1119, direção 8. Controle 19-8, azul 4206, informa que houve um pequeno barulho, pode ser que tenha colidido com algum pássaro, ok? Gente, azul 4206. Boa noite. Controle é o azul 4206, muito boa noite. Policial Salvador, azul 4206. Azul 4206, contato radar na decolagem, suba. Via, saída é Fuca, transição a forma uniforme, nível de voo 350. Fuca, transição a Caju, nível 350, azul 4206. Programa espera sobre posição pelo, definir para a estabilidade da piscina 022, espera padrão. É, confirma, prossegue para a posição pelo 2733. Assuma a navegação na proa de pelo, onde inicia esperas padrão, devido em praticabilidade da piscina 022. Prossegue na proa de pelo 2733. A gente prossegue. O Rumo 966 desce para nível 050, programa espera padrão sobre a posição etapa devido em praticabilidade para o sistema 020. Podemos fazer espera aqui em Bonete? Colisão com pássaro, sistema 021, voo 9-9-9. Já não tem controle. Usando o nível 100, autorizado por Odijamo. Confirme na decolagem, houve colisão com o pássaro? Uma centena da presente Jama, afirmativo. A gente ouviu um barulho, possivelmente foi. Tinha alguns outros pássaros que a gente não pegou, mas a gente ouviu um outro barulho. Vicente, grato 4206. 7. Professora 2333, assumiu a navegação na proa de Pelo, espera padrão em Pelo, 2733, 2733. 733, vai fazer espera padrão em Pelo, grato. Olá, vem a minha controle voltando. Possível, nós temos. Está autorizado para nível 050, deseja fazer espera em nível mais alto? É, dá para nível 70? Autorizado, olha para padrão. Afirmativo, está montando. O controle 4206. Título de agilidade aí, foi no segundo terço da pista, ok? Após aquela taxiway central lá. Mas o pássaro, acho que foi coisa pequena, alguma coisa bem pequena, porque o barulho foi bem pequenininho aqui em cima da gente, em cima da cabine. Copiou 4206, controle. Copiou 4206. Afirmativo, azul 4206. Gente, obrigado. Azul 4206, autorizado Romeu Foxtrot 08. Romeu Foxtrot 08, azul 4206, obrigado. Azul 4206, chame Centro Recife, tem frequência 1-26-85, alterno 1-25-45. 2685, alternado 2545, azul 4206, obrigado, boa noite. Passou pelo, iniciando espera aqui, padrão em pelo. Gente, o Força Aérea 2733. 3283, mantenha o ponto de espera na pistola 0. D7-3-3, abandono espera a posição pelo, sob decoração para final do procedimento ali é satisfeito, curva à esquerda para o 170, limite ao curso do localizamento. Zero para final do X-Way, o portal D7-3-3. Mandando esperar a exposição ao Bomédio, autorizado guia, chegada a Bomédio, nível de voo 050. Guia, mandando espera, chegada guia Bomédio, está autorizado em LS, voo 190. D7-3-3 para interceptar na ILS, curva à esquerda para o 145, reposta estabilizada. Esquerda para o 145 para interceptar o ILS, portal D7-3-3. D7-3-3 confirma a pouso final? Negativo. 1-0, chame o controle, 1-9, decimal, último voo. 1-9, boa noite. Controle, boa noite, 3-2-3, passa mesmo, né? Controle Salvador, boa noite, 3283. 3283, contato radar na decolagem. Suba, via, saída Arboruna, Elefa, nível de voo 360. Sobe via, nível 360, 3283. Bom dia. Voo 9966, plano desvio por 8 milhas à esquerda da roda. Voo 9966. 3283, possível. Foi só para o Diabor, da presente 3283. Suba via, CDA por 1, LF. 3283, 2360. Força Aérea 2733, estabilizando o localizador. Força Aérea 2733, complete procedimento de ELF. Chame 2, Salvador, no noite decimal 9. Complete procedimento, chamando Torres 895. Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, boa noite, confirme intenções. A intenção é tocar e arremeter e realizar um RNAVE para 10. Gente, Força Aérea 2733, continua a aproximação, aguarde autorização para toque arremetida. Continua a aproximação, aguarde autorização para toque arremetido 2733. Airborne at 12, call departure 19.8. 19.8, 2-7-1-2, salão. 02733, autorizado, toque arremetido, pistão na 0, vento 190 graus, 04 nós. Autorizado, toque arremetido, por força 02733, pistão na 0. Salvador, departure control, is it just 712 airborne, passing 1100, climb to flight level 130. Salvador 2712, climb via end departure at level 130. Back on departure, flight level 130, 2712. Confirmei, vai manter o desvio por mais quantas vezes? Não, já dá pra proar a duna, precisa? 1966, já assuma na proa de duna, cruzado o procedimento LS-78. Proa de duna e LS-7C autorizado, 1966. 1966, ponto estabilizado. Ó, Amaral, está bem. Força Aérea 2733, iniciando a remetida, suba para 4.000 pés e chame o controle em 119.8. Esse é remetido, está subindo para 4.000 pés, o Força Aérea 2733 vai chamar o controle em 119.8. Salvador, Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, suba nível de voo 040, guarde vetores para prosseguir na terra. 4, vindo para 040, vai dando vetor para o RNAVE do 733. Espera 2733, mantém a reta de decolagem do 040, aguarde o vetor para o procedimento aí, né? Mantém a reta de decolagem, aguardando, subindo para 040, aguardando o vetor 2733. Confirmando 128 decimal 8, 126 decimal 0. Confirma, primário 128 decimal 8? 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. 128 260, 3, 2, 2, 3. ILS, o gol 9966. 9966, complete final ILS, chame Torre, 118 decimal 95. Boa noite, eu vou 1966, 2 milhas do Índia CA, é pista vista. Bom, 1966, autorizado, pouso pista 0, vento 190 graus, 04 nós. Isso, pouso 90, gol 1966. 2733, limite radial 035 VR Salvador. Limite é 035 do VR Salvador, 2733. Patrulha Fronteira 2433. Solicita, por favor, após a autorização do senhor por Serra Veículo 367, se possível, fazer espera no Serra Veículo 367 para treinamento. O Fronteira 2733 já assuma navegação na Porto Serra Veículo 367, projeto espera sobre Serra Veículo 367-040. Ciente, está indo na prova do Serra Victor 367, mantendo 4.000 pés, 2733. Torre Salvador, voo 645, aproximando a pontera da 10. Voo 645, mantenha o ponto de espera, visual com o Boeing da companhia na curta final 10. Afirmativo, visual com o avião da companhia na final, vai manter um ponto espera, não certo? No 645. Voo 645, após a passagem do tráfego de pouso na 10, autorizado a aliar e manter. Após o pouso do tráfego na 10, ali mantém. Voo 645. 9,6 Sol aos 2,2, libera direita e chama Sol, 1,2,1,9. Libera direita e chama Sol, 1,2,1,9, gol 9,6. Bono 645, alinhado pronto. Bono 645, autorizado decolagem, pistão na zero, vento variável com 3 nós. Livre decolagem, na 1 na 0, Bono 645. Boa noite. Bono 645, decolar 223, chame o controle em 119, decimal 8, mau voo. 1198, Bono 645, obrigado. Controle Salvador, Bono 645, perfil da ação, Bono. Bono 645, contato radar na decolagem, suba via saída Sango 1, Leda Doppel, nível de voo 380. Saindo aviação ONU, Leda Doclo, 380, Bono 645.